samba é a passarela. É, vá dizer pra ela que o Rio de Janeiro todo é uma favela. A molecada cresce.